Relativamente aos surtos e às escolas, e aqui tenho as creches, as escolas e o ensino superior todos juntos, tenho a referir que neste momento ativos estão 49 surtos, com 449 casos reportados. Nestes casos reportados não estão ainda todos os alunos de Erasmus, que têm sido bastantes identificados em várias zonas do país. Hoje, como sabem, também saiu uma sondagem que confirma o que temos vindo a dizer, que de facto as pessoas viram este regresso à escola até agora como um movimento seguro e positivo. Portanto, atendendo a que a comunidade escolar mobiliza diariamente e regularmente 1,2 milhões de pessoas, fora as que indiretamente estão ligadas a este movimento, parece-nos que de facto o início do ano letivo e estas semanas que já decorreram têm um saldo bastante positivo, e a sondagem que foi feita à população demonstra também essa confiança, e é uma boa notícia para todos nós.